Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Você já está vindo aqui com mais frequência. Pois é, né, seu Silvio? Você é um engenheiro, né? Sou engenheiro, sim. Vocês estão precisando de mais uma... Mais uma leva de videogames, né? PlayStation 3, Xbox, Wii, PSP, Nintendo DS, essas coisas, né? Jogos e diversão de uma maneira geral para as crianças. Então só isso? É só isso sim, seu Silvio, só isso. Vamos abrir as portas da esperança! Mais uma vez a sua 27ª edição! Nessa semana estamos trazendo mais uma vez em sua 3ª edição Disco Ninja! Ninja! Disco Ninja! Ninja! Ninja! Ninja! Ninja! Ninja Dance! Ninja! E nessa semana, pra quem não sabe, tá dando muito mole. Eu sou o Ninja Inimigo e com a gente hoje aqui pra essa batalha musical tem o Ilapso. Semana passada ele não era o Ninja Inimigo. O Mestre Splinter. Também conhecido entre as meninas como Mastro Splinter. Mastro? Putz! Caralho, essa foi a pior que eu já ouvi na minha vida. Minha longa vida de 23 anos, eu nunca ouvi pior, cara. É. E o Senhor da Eternidade. No final desse podcast, vocês vão descobrir por que, que a minha amizade com o Ninja Inimigo terminou pra sempre. Falaremos sobre isso. Mas... Dessa vez, por enquanto, nós vamos se preparar pra dançar, entrar na pista pra negócio, pro negócio. Vamos discutir e duelar nossas melhores músicas. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Eu tô na pista. Pro agora negócio. Eu tô solteira e ninguém vai me segurar. Daquele jeito. Xereca aí. É. Ilapso, as pessoas que vão ter seus e-mails lidos aqui mandaram e-mail para qual endereço? Para a caixa postal 15075 Rio de Janeiro, RJ, endereçada eu gosto de jogos e diversão @baixofrentesoco.com. Mas não tem diversão. É verdade, então é eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. Isso mesmo. E quem quer falar com a gente no Twitter? É @baixofrentesoco. Isso. Vamos à leitura de e-mail? Tá pronto? Tá feliz? Eu nasci pronto. Que isso. O primeiro e-mail que a gente tem aqui é do Mr. Hell. Que ele fala aqui parabéns pro podcast, fala que tá muito show. E manda uns links pra gente. Fala que há um concurso de jogos digitais na web. Curso. Falei concurso? Falou concurso. Eu não quis dizer concurso. É um curso de jogos digitais na Universidade Federal do Ceará. UFC, Universidade... Ah! É, não é aquela coisa que o Senhor Eternidade e o Mestre Splinter gostam de ver com os homens se beijando, não. Pô, isso é irado. Achei que seria legal falar disso no podcast. Então tá aí, tá falado, o link tá no post. Sapinhou. Ou. Ele comenta que depois de ouvir o podcast resolveu zerar a Chrono Trigger novamente e lembrou como é que é levar 2 horas pra matar o Magus. Tá aí o cara que não zerou no DS, zerou no Super Nintendo. Diz você. E ele fala que falta um podcast sobre o Crash, aquela raposa que está em uma decadência maior que Final Fantasy, uma das coisas que mais me frustrou na infância. Cara, Crash não era uma raposa, né? É, não. Era o quê? Era algo muito longe de uma raposa. Dava mais pra demônio da Tasmânia do que raposa. Era uma coisa meio estranha, mas eu joguei acho que 3 Crashes pra PS1 e até que era um jogo maneiro, cara. Era a tentativa da Sony de fazer o mascote dela, tipo Mario ou Sonic. O nome dele não era Crash Bandicoot? Era. Então ele é um Bandicoot. O que é um Bandicoot? É um animal chamado Bandicoot. Qual é a tradução pra português? Que nem Wolverine é o... Como é que é o nome? Carcaju. Carcaju? Peramelemórfia. Porra, beleza. Esse deve ser o nome, esse deve ser o nome científico. Eu utilizei o meu método Wikipedia pra saber a tradução das coisas. Peramelemórfia é uma ordem dos marsupiais. Pronto, é marsupiais. Ah, marsupiais. Ah, que inclui animais designados por... Bandicoots. Ah. Aí, marsupiais me lembra aquele desenho horrível que passava Marsupilami. Pula! Uba! Uba! Marsupilami! Ele diz que nunca conseguiu zerar o Crash 3, parou na penúltima fase. Uma corrida doida nas neves e carros, eu lembro disso. O jogo era dificinho mesmo. Crash Team Race de PS1 é muito melhor que Mario Kart, mas os novos jogos, mesmo de corrida, estão uma merda. Cara, essas cópias de Mario Kart normalmente não são maneiras não, porque eu nem testo. E ele termina aqui, ele frisa aqui, muito interessante. Eu gosto de jogos! Próximo e-mail diz o seguinte, não tem nome, não. Aê, me chamem de, abre colchete, inserir nick escroto aqui. Já sei. Fecha colchete. É, nick... Amanduá Caolho, moleque. Amanduá Caolho. Conheci o cast graças a Lilith, que postou lá no Facebook dela quando ela fez a aparição e tal, muito bom. Hoje escuto, não procurem o Facebook da garota em seus stalkers malditos. Hoje escuto esporadicamente porque só lembro de ouvir essa porra de madrugada quando paro de jogar, o que me pode, porque aí demora pra dormir. Tentarei ser sucinto porque já entrando nas porradarias é muito boring quando vocês leem e-mails grandes na parte de e-mails, né? Porque geralmente a gente não lê e-mail em outra parte. Quando eu quero mesmo é ver como vocês vão abordar o tema da semana. A melhor parte do podcast, sem dúvida, é a abertura. O Elapso... Não, não falei isso não. O cara tá falando foda. E a seleção... O Elapso é foda e a seleção de músicas é muito boa. Sugestão 1, 2 pontos. Obrigado pelo elogio. É elogio isso, né? É elogio. Fazer um pack de músicas... sugestão 1. Fazer um pack de músicas com todas as músicas utilizadas nos casts até hoje. A gente vai ficar devendo. A gente vai ficar devendo. Não dá. Não, desculpa. Não tem como. Essa altura. Se a gente fosse o podcast número 5 agora, talvez... Sobre os podcasts recentes, Achievement é meta-jogo. Se não me engano, a Armor Games e a Kongregate têm opiniões diferentes sobre isso. Daí a existência de jogos como Achievement Unlocked, que se não me engano é da Armor Games. Gosto dos Achievements normais, que mostram quanto você jogou, em que dificuldade zerou e etc. Mas esses como no COD Blops, no Call of Duty Black Ops, de atirar a faca no inimigo pra rilar ele no modo zumbi, isso é otarice. Pra mim, o jogador deveria platinar o jogo só por, sei lá, zerar o jogo mesmo. Tipo no Very Hard, fazendo tudo que o personagem deveria fazer e pronto, acabou aí. Deveria ter uma dificuldade, em vez de ser Very Hard, deve ser Extreme Platinum. Tinha que ser um troféu especial que ficava lá, ou um achievement especial que mostrava lá. Tinha que ser lá. Um troféu que eles entregassem na sua casa. Verdade. Se fosse aí, Ninja Gaiden, se fosse Ninja Gaiden, devia. Se tivesse algo assim, eu tentaria platinar jogos. Se Chrono Trigger mesmo tivesse achievement, muito neguinho ia estar fudido pra platinar essa porra. Nas conversas, todo mundo adora dizer que pegou todos os finais e que é fodão. Pra mim, metade que se gaba viu os finais do YouTube só, porque fodão mesmo só sou eu. Chrono Trigger é um dos melhores jogos de todos os tempos e muito bem feito. Só peguei 2 finais. Em um deles rolou uma lágrima quando na festinha da zerada a mãe da Luca. O segundo final é quando você perde pro Lavos e o game over diz, but the future refused to change. Isso é, do tipo, você não morreu, joga de novo. Foi assim, você morreu e é assim que o futuro vai ser agora. O jogo acabou, vai fazer outra coisa, moleque. Mas aí você dá reload no game. E assim nada, aparece, vai fazer outra coisa, moleque. Chrono Trigger tem 2 coisas que os jogos de hoje perderam. Primeiro, essa possibilidade de fazer várias coisas diferentes, que torna o jogo único pra quem jogou. Porque cada jogador tomou suas próprias decisões, tiveram resultados diferentes a partir delas. Segundo é existir na época onde o metajogo não tenta te convencer a jogar 1 milhão de vezes. Antigamente você chegava no fim do jogo e tava zerado, agora tem que platinar, com umas coisas absurdas pra fazer. E quem joga Chrono Trigger 12 vezes é quem não tem o que fazer, existem muitos jogos por aí para serem jogados, não dá pra ficar rejogando mesmo não. Mas na época de Chrono Trigger, ele era um jogo que dava pra jogar 12 vezes. A gente não fazia nada da vida, pô, então, meu Deus. Eu estudava e tocava punheta, desculpa. Então, sobre o cast dos clichês, eu achei meio errado. Claro que vocês tiram muita onda, mas eu acho que vocês deviam ter separado o que é padrão, do que é convenção e o que é clichê. Por exemplo, pular no X é obviamente um padrão, como WASD, que é melhor que seja assim, né? Bora botar o pulo na setinha da esquerda pra ser original. Porra, ia ser maneiro. Cara, isso tinha um jogo, acho que era de luta, que você dava um especial no cara e um dos especiais que dava confundia todos os comandos do controle. Aí ficava doidão, tipo, pra frente era pra trás, chute era soco. É, não lembro que jogo é esse, né? Nessa parte de fazer a pesquisa e colocar a história e fatos nos dados do bot, o ilapso tá bem, a não ser quando ele tá inventando. Porra, eu não invento nada nesse programa. Mas faltou aí a etimologia, como diria o Capitão Nascimento. E uma lida do significado no dicionário, Wikipedia, né? Tá valendo. Significado. Ah, de clichê, tá. Então, sugestão 2: pesquisa a etimologia e de significado antes de sair usando a palavra indevidamente. Que palavra a gente tá falando? Será que é clichê? Cara, que coisa não é clichê sei. Mandar as pessoas olharem no dicionário a pesquisa da palavra? Porra. deve fazer letras, que nem a Lilith. E é isso aí, pra não falar mais nada, se eu não tô comentando, é porque é sensacional, mas parabéns pela iniciativa. MTS. PPS, podia ser um pouquinho menor o bode, podia. É verdade. PPS, senhor da eternidade, bora ser menos fresco. Hehehe. Ai! Então, obrigado. Que desabrocha! Obrigado aí ao Tamanduá Caolho, recém-matizado com esse Nix Lodo. Obrigado aí pelo seu e-mail. Temos um outro e-mail aqui de Avien, D2Avien para 2. Eu gosto de jogos. Fala aí, pessoal do Eu Gosto de Jogos. Passei como sugestão de pauta para o programa do Jô Soares uma entrevista com o pessoal do podcast. Que eles me responderam que estão analisando a possibilidade. Logo lembrei que nem perguntei pra vocês antes de indicar a galera. Vocês topariam aparecer em um programa de televisão falando sobre esse universo de jogos eletrônicos com diversão? Espero. Certeza! Caralho! Se o Jô Soares me deixar falar, eu toparia. Espero que dê tudo certo, pois adoro o programa e me identifico ao encontrar pessoas que gostam tanto de jogos e falam super bem sobre isso. Abraços. The Cake is a Lie. Aí, o Jô Soares fala tanto que eu acho que eu vou levar o meu DS. E vou ficar jogando DS enquanto ele estiver falando. Ele é um cara inteligente. Tem aqui um e-mail do Matador Invisível que já chega falando: fala aí, equipe, eu gosto de jogos e diversão. Ele agradece, parabeniza o podcast, fala muito legal o incentivo para as doações na região serrana. A região está mesmo precisando de ajuda. Ele fala que sobre a prospectiva. Aí, deu a ajuda que faltou. Sobre a prospectiva que vocês fizeram no último podcast, que aliás é o contrário de retrospectiva, vocês listaram os jogos mais esperados, mas tem algumas franquias menos populares que estão sendo muito aguardadas também, como as novas franquias da Square Enix que está apostando. Deus Ex Human Revolution é uma delas, por exemplo. Cara, aí é que tá. Se a gente resolvesse falar das não tão esperadas também, a gente ia entrar no campo que foi discutido no outro e-mail, do tipo, está muito longo e etc. Então a gente resolveu se abster um pouco desses menos esperados. Não, na verdade é que eu não conheço Deus Ex, aí eu nem considerei. Com a previsão pra março desse ano, Deus Ex fez muito sucesso na época que foi lançado e pretende ressurgir agora como um game novo. Cara, Deus Ex foi um jogo bem maneiro, me lembra um pouquinho Siberia, que foi outro jogo bem legal, né? Pouco mais ou menos da época. Vale a pena jogar os antigos. Outro também que deve sair no final desse ano, assinado pela Square, é o Tomb Raider 9, que segundo os produtores, será inovador e trará uma nova Lara Croft. Será que dessa vez pular 200 vezes na piscina vai valer a pena? Aliás, quem é tarado pela Lara Croft não precisa fazer o macete da piscina, basta baixar um patch da internet que faça isso pra você. Basta colocar Nude Raider no Google, tá aí a dica. Marca dos cão. Sobre Marvel vs Capcom, discordo do Ninja Nimil que a Crimson Viper não deveria estar entre os personagens. Ela é sem dúvida a única personagem decente dos jogos novos de Street Fighter 4 e por isso merece marcar presença. Cara, eu não acho ela decente, mas beleza. Nenhum deles é decente, personagem de Street Fighter nunca é decente. Abraço a todos, Matador Invisível. D,DF,F mais P, caros, agora que o Ninja Inimigo finalmente virou Next Gen com seu PlayStation 3, como é que ele sabe disso? Ah, meu Facebook, sei lá. É. Ficaram claras as intenções sonistas que já assombravam o podcast. Que eu saiba, nenhum dos membros recorrentes joga na live, o que o Logan joga. Evidência clara do fanboyismo presente até então de forma latente, ou por vezes escancarada no hate do Senhor da Eternidade frente ao Halo. Halo é ruim, cara, a gente não pode fazer nada com isso. Não, Gears of War é muito bom, o Halo é ruim. E aí, cara, proponho que seja feito um programa sobre o assunto, fanboys, mas que para que haja um equilíbrio e imparcialidade, sugiro minha participação. Afinal, eu não sou fanboy, apenas comprei o melhor console da geração. Deve ter outro que comprou PlayStation 3, tá vendo? Piadas à parte, o tema é muito rico. Rapidinho. Deixa eu falar, não, fala aí. E essa ideia é legal, só que seria legal a gente chamar alguém pro em Xbox, tipo ele, e alguém pro em PS3. Fanboy, assim, pros dois se matarem no podcast. É, seria interessante. Não, se a gente é fanboy de Sony, a gente é fanboy da Nintendo também, né? Que tem 4 DS, pessoal. Eu tenho 2 DS, você tem um, o Master Splinter tem outro. Então a gente tem uma média de. Tem mais DS do que o PlayStation 3. Com certeza. Então, na verdade, nós somos nintendistas. Não sonistas. Então acabou assim. Piadas à parte, o tema é muito rico e de frequente estudo de marketing e da psicologia. O fanboyasma não é nada novo e nem exclusivo do mundo dos jogos e diversão. Teorias como a dissonância cognitiva tentam explicar esse fenômeno tão intrigante. O Piaget e o Vygotsky já tentavam explicar o fanboyismo desde tempos imemoriais, o Carl Sagan, etc. Abraços, carniceiro do além, assassino em série e psicólogo. Sent from my Xbox. Sent from my Xbox. Ah, que malandrões. É. Pô, mas aí, sabe quem explicava também fanboyismo? Ah. Freakazoid. Ele é super demais. Ô, Cosgrove, vamos ali tomar um sorvete? Freakazoid. Mas você paga. Eu pago. Divirtam-se bastante. Foda. King Kong diz: what the fuck? Vocês estão chapados, meu irmão? Esqueceram um dos jogos que eu mais espero? Diablo 3 e Duke Nukem só no Forevs. Perderam credibilidade. Cara, Duke Nukem a gente fala todo dia. Todos os últimos 4 podcasts a gente falou sobre Duke Nukem. Você queria ouvir tudo que a gente já tinha falado de novo? Diablo 3, eu corto meu braço e saio esse ano. Tu vai encarnar o mamute aí? Vai fazer psicografia? Tá, tudo bem. Aqui, L. Mamute diz: pô, sou eu ou o som ficou meio picotado? By the way, os jogos mais épicos de 2011 serão Asura's Wrath e El Shaddai. Ah, sim, falta um joguinho de defunto imortal que fica despedaçando e rolando com a cabeça, também conhecido como Never Dead. Caralho, cara, só pérolas nos jogos. Isso, se tu não fosse uma truque, já foi dito. Mas eu comidei pra quem não se arrisca a jogar a versão japonesa, mas Deus Ex Human Revolution, que me promete ser foda, e os joguinhos pra baixar tipo Hard Corps Uprising. Porra, será um ano win. Mal posso esperar pelo Mortal Kombat for the win, sacou? LOL. Mais RPGs, mais como Ni no Kuni, que sai pra PlayStation 3 e DS, e o Tales of Vesperia, que eu gostaria de jogar no PlayStation 3, sem que seja europeu, igual P. Enfim, 2011 tá sendo que 2012 venha para acabar com a vida de geral. Igual P. Igual P. Igual do Botafogo, né, vi? Gula Abreu. Enfim, 2011 tá sendo que 2012 venha para acabar com a vida de geral poderosamente com poderengamente. Poderengamente. É. Morro no osso, mas morro jogando por dormir do Capitão LOL, platinando tudo no Sabinhão! Sabinhão! Esse foi o nosso amigo Elma Moça. A gente tem que criar um quadro pra ele, mandar voicemail com essas coisas. Seria legal. Só um comentário aqui que eu esqueci de separar. Aqui, ó. O Enigma da Inexistência, pela segunda semana consecutiva, pergunta: e o episódio sobre MMO? É, pontinho, underscore, pontinho. Cara de triste. Debs, pelo amor de tudo que há de mais sagrado, ajuda a convencer a fazer um episódio para os fãs de MMO. Eu vou passar esse recado a ela pra ela convencer a gente. Será que ela tá online aqui? Deixa eu ver. Não, tá não. Não. É, calma, cara. A gente acabou de fazer um episódio aí sobre MMO há 14 semanas. Então, por exemplo, a gente tá fazendo um Disco Ninja agora depois de 13 semanas. Só tem 14 semanas que a gente fez sobre MMO. Calma, tudo tem hora. Vamos fazer, tudo em seu tempo. Tudo em seu tempo. A gente faz um de Ragnarok. Putz. Ó, participação de uma pessoa muito especial. Vambora. O Nigel diz: fala aí, sapinho! Sou parceiro do Fritz e foi ele quem me indicou essa bagaça aqui, que comprova que ele não é tão inútil quanto parece. Será que ele é o líder de Nazis de Viridia? É. Só assim, né? Gosto a luta pela preservação. Ele quis dizer gosto da luta, então beleza. Gosto da luta pela preservação da bela língua portuguesa que vocês travam diariamente. Você falhou aqui, mas tudo bem. Viva o estro a despeito do sesgo desprazeroso. Sim, dou aulas de português e venho tirar onda com vocês. Não, ele não falou isso não, mas tirou onda aqui de português arcaico. Como dizia, acompanho fielmente essa bagaça há pouco tempo. Embora não tenha tempo pra jogar todos os games que quero, nem seja fã de MMOs ou coisa que valha, jogo desde o telejogo, velho, e já tive bizonhices como Atari e o TK-90X, exclamação, exclamação, exclamação, exclamação, um clone brasileiro de um microcomputador inglês de que vocês sequer devem se lembrar, e mandou o link aí, tá no post. Depois tive Phantom System, SNES, sempre fui putinha da Nintendo, odiava Sega, nossa, fanboyism. Aí, carniceiro do além, explica aí, fanboyism. Só recentemente voltei a comprar consoles e tenho PS3. Enfim, curto demais o podcast de vocês. Às vezes penso em fazer algumas inserções em comentários, mas sempre estou atrasado na audição dos pods e deixo por isso mesmo. Não, cara. Tem gente mandando comentários sobre primeiro podcast, segundo, tem problema não. A discussão cresce, é pra isso mesmo. Exato. Hoje só passei pra comentar que acho que ninguém falou. Garbage Man é, sem dúvida, o jogo preferido do Boris Kazoy. Isso é episódio clássico, né, cara? Nunca viu isso, merece, cara. Do cara, alto de suas vassouras, vejam isso. Cara, logo Boris Kazoy, né, cara? Isso é uma vergonha, literalmente. Olha só, o Nigel, você dá aula de português aí, eu sei que você cometeu só um deslize e esqueceu de digitar o D. Vai ver o D do seu teclado? Tá errado de tanto você apertar o D pra ir pra direita em algum jogo. Mas gostaram do verbo transitivo indireto, então quem gosta, gosta de alguma coisa. Pra que fique claro pros nossos ouvintes. lá no Twitter, o arroba xjefferson157x falou aqui pra gente. Aí, Baixo Frente, senhor, gostaria de saber o que vocês jogam online pra PC. Se possível, diga no podcast. Tá sendo? Tá sendo. Eu jogo só Left 4 Dead 2 mesmo. O Team Fortress eu joguei um pouco, mas não tô mais jogando. É, tá só no Left 4 Dead mesmo. Beleza. Pra PC só. Vamos lá, minha lista aqui. O que eu jogo online? Battlefield Bad Company 2, Borderlands, Counter-Strike Source, League of Legends, Left 4 Dead 2, Street Fighter 4, World of Warcraft e Worms Reloaded. Tá sendo? O Counter-Strike Source eu tô pensando em começar a jogar quando o pessoal lá da faculdade se reunir pra jogar. Vai ser legal. No último podcast Disco Ninja, um monte de gente mandou sugestões maneiras, né? No primeiro mandaram a sugestão da gente fazer música do Sonic, a gente resolveu aproveitar, botou aí um quadro especial só com música do Sonic. No segundo, a gente teve várias sugestões, teve sugestão pra gente fazer um duelo nos rounds, botar uma enquete no site pra ver quem vai ser o vencedor. Vamos botar, tá sendo aí no post. Não esqueçam de votar quem é o campeão de cada round pra escolher a melhor música. Também mandaram pra gente sugestões tipo, faz um karaokê ninja, mas aí é humilhação demais. Se tivesse cachê eu até faria. Não, cantar eu não canto não, só nas aberturas. Ou quando tem ninguém olhando, né? Ou quando não tem ninguém olhando, né? Teoricamente não tem ninguém olhando. Então. Notícias. Vamos às notícias. Vamos abrir aqui as notícias. Música de elevador enquanto eu procuro as notícias. Disco Ninja, toca aí. Final Fantasy Type-0. E lá, lembra quando a gente comentou com o Mestre Splinter sobre esse rumor que tava surgindo aí? Não. Não lembra? A gente comentou? Não lembro. Então relembrando aqui. Não, se foi comentado eu lembro, não tem como não lembrar. Então você lembra, então não vamos relembrar. Final Fantasy Type-0 que tinha sido registrado lá na Europa, o nego tava falando, não, será que vai ser o Final Fantasy 7? Não. Qualquer coisa que sai Final Fantasy escondido, o nego fala, caralho, é o remake do Final Fantasy 7! Não é. Final Fantasy Type-0 foi revelado como sendo o novo nome do Agito 13, que é Agito. A continuação. Agito. Agito. Agito. Japonês, né? É japonês. Então tem que ter... Agito! Agito. Eu sei que tinha um Kamen Rider com esse nome também. Que irado. Ele tinha uma moto irada, não sei. E ele era o rei do Agito também. Bem, tá anunciado, só não tem data, pra variar, então... Padrão, né? Fãs do Final Fantasy, esperem. Vamos dizer... E se vocês ainda têm esperança que a série um dia vai voltar a ser o que era antes, boa sorte, eu não tenho mais não. Eu. Muito bem, ainda no tema RPG, a ESRB, que é a Entertainment Software Rating Board dos Estados Unidos, é o órgão responsável por colocar a classificação indicativa dos jogos e software de uma forma geral. Das mais recentes listagens aí do site, se você procurar Vagrant Story ou Xenogears lá, vai ver que eles estão como plataformas PlayStation 3 e PSP adicionadas lá no site. Então é seguro afirmar que a Square, uma hora ou outra, aí vai lançar esses dois títulos na PSN, para os dois consoles da recente geração. Eu sinto muita falta de jogar Xenogears no PSP. Comprando. Principalmente pra quem resolve piratear o Xenogears no PSP, Xenogears é um dos jogos da história que mais tem bloqueio anti-pirataria. E hoje em dia, se você joga o Xenogears pirata no PSP, você tem uma chance de 2/3 de, acho que no chefão final do primeiro CD, alguma coisa assim, travar o jogo. Quem calculou essas possibilidades todas? Não sei quem calculou, mas eu li essa notícia. Ótimo. No PlayStation não tinha problema nenhum, né? Porque o pessoal era o mar da pirataria no Brasil e ninguém teve problema. Né? Caraca, eu acho que o dinheiro que eu gastei com pirataria no PlayStation 1, eu tinha meu próprio navio pirata. É mesmo? Os jogos eram caros, né? Eram 10, 15 reais. Não, que isso. Eu lembro de chegar no centro da cidade com 50 reais e sair com 7 CDs. Yes! Ah, mas aí era jogo fuleira. Quando saía, sei lá, um Final Fantasy VII, você não comprava por... Não, mas aí que tá. Final Fantasy VII eram 3 CDs. Exatamente, então. Você cobrava por CD. Eu saía com 7 CDs. É tipo isso. Exatamente. Próximo! Tactics Ogre, o jogo que eu nunca joguei e não tinha ouvido falar até o Ilapso ter comentado sobre ele e o Crusher ter falado também que é um jogo muito foda, tá sendo. Fala aí sobre ele, o seu paixão. É um grande jogo da série Ogre Battle, é jogo de Super Nintendo, nunca saiu dos Estados Unidos pro Super Nintendo. Foi sair só quando... Um biscoitinho, tomando fome. Vai lá. jogo da série Ogre Battle, que saiu pra Super Nintendo. Para de mastigar aí, viado. Muta o microfone. Tá, vamos tá pra enquanto o Ninja Inimigo mastiga, Tactics Ogre foi um jogo da série Ogre Battle que saiu pra Super Nintendo em 95, 94, por aí, mas acabou nunca saindo no mercado americano pro Super Nintendo. Foi sair uns anos depois pra PlayStation e foi aí que eu joguei. Muito bom. É um jogo de RPG tático, que muita gente conhece o Final Fantasy Tactics, né? Final Fantasy Tactics foi desenvolvido pela galera que desenvolveu um pouco antes o Tactics Ogre. E aí o... quando o Final Fantasy Tactics... foi desenvolvido pela galera que desenvolveu. Bom. Sim, é, para de investigar. E aí quando o Final Fantasy Tactics saiu agora o remake pra PSP, o pessoal lá realmente decidiu que é, vamos fazer o nosso também. E aí vai sair pra PSP, acho que 25 de fevereiro, no Japão. Tem os character designs refeitos aí. Um jogo muito bom pra quem não jogou, eu recomendo. Tem 60 classes de personagem, história muito boa, vale a pena. Vou dar uma chance. Vou dar uma chance, primeiro já dei uma chance pra Final Fantasy Tactics, já tá sendo. Comecei a jogar, maneiro. Você e o Granville mandaram, meu Deus, Tactics, my God. Aí eu resolvi jogar. Gravei outro dia, 4 horas da manhã, ficou uma hora conversando comigo, me convencendo a jogar Tactics. Então, beleza. Ganhou aí, Granville. Parabéns. É, não fez mais a obrigação dele. Valeu, valeu, galera. Disco Ninja. Disco Ninja chegou. Disco Ninja chegou. Vamos ver se eu acho um dado aqui pra ver quem começa. Começa logo aí, para de chorar. Vai, vai, então vai, começa vai. Aí, senhor Eternidade. Você pode começar. Round 1. Então, dessa vez, pra esse Disco Ninja número 3, se eu não me engano, uma coisa assim, 3 lápis. Mandou benzão. Um quarto de dúzia. É. Puta! Sensacional. Mas então, eu decidi escolher finalmente, em vez de escolher músicas que moram no meu coração, quer dizer, elas moram no meu coração também, mas em vez de escolher com coração, eu escolhi com racional e eu pensei... Escolhi com peru e pênis. Escolheu Racionais MCs, né? Diário de um detento. Escolhi com peru e pensei, caraca, vou escolher várias músicas aqui de fuder, analmente. Aí eu pensei nas melhores músicas mesmo do roster imenso de um quinquilhão de músicas de videogame que nós temos pra escolher, né? E a isso aqui é bom, né? A gente tem tanta música pra escolher que a gente pode fazer Disco Ninja até a morte. Eu acho que a gente pode abandonar os outros temas, tipo imersão. Primeiro eu gostaria de dizer que as músicas que os outros escolheram são umas merdas comparadas às minhas, que são foda. E que o Lápis tá muito mal educado hoje. Mas enfim. Foda-se. Não, vocês sabem que música que a gente escolhe pro Disco Ninja ou é de jogo de luta ou é de RPG, né? Então, pela essa primeira aí, eu escolhi um jogo de luta tem que Mega Man também. Tem Mega Man, desculpa. Mas Mega Man é do Marvel vs. Capcom. Entendi, verdade. Era um jogo de luta recente, dos mais novos aí, que lançaram, das franquias mais novas que lançaram, que teoricamente é segmento espiritual do Guilty Gear, né? Que é o BlazBlue. Bom, é a trilha sonora do personagem mais escroto da série. Nossa senhora, ele é clone do Kikishi, lá o nome dele é Jin Kizaragi, eu acho. E caralho, ele é muito escroto como personagem, só que a música é muito maneira. Então aí vai... Ninja DJ, manda aí o... Cara, tu nunca vai acertar, né, cara? Ah, faz... Tem um toque muito forte de Guilty Gear. E a trilha sonora de Guilty Gear é muito boa. Tanto é que o Cangaceiro Samurai, eu acho, fez menção num dos Disco Ninjas que faltou trilha sonora de Guilty Gear, e o Senhor da Eternidade resolveu ir um pouco mais longe, pegou a evolução do Guilty Gear, que hoje em dia é BlazBlue, né? Pô, revolução, cara, um termo muito forte, cara. É, também acho. Tô vendo os personagens aqui, são bem escrotinhos, hein? A evolução do emo porn, né, que você tá falando, né? Geração NX0. Cara, eu acho que... Tem muito personagem que é clonado do Guilty Gear, né? Tipo o Red alguma coisa, me esqueci o nome do cara agora. Cara, quem dera fosse. Quem dera fosse clonado. Que é igual o Potequim, tem a porra do Jinxarai, que é igual o Kikinski, caralho, como é que é o nome do Ragnar? O Ragnar lembra um pouco o Soul Bad Guy, mas nem Soul Bad Guy. Sou um cara mal. Não, cara, os personagens... Tem alguns personagens legais, e tem bem poucos personagens, sei lá, uns 4 são legais. O Hakumen é legal, o Ragnar é maneiro... Tem os personagens Frenos também, os gigantes abstratos. Ah, sempre tem um gigante abstrato. Sempre tem. Tá, mas qual é esse jogo, cara? É um jogo de luta. É um jogo de luta. É tipo Guilty Gear. É igual Guilty Gear. É exatamente igual Guilty Gear, só que diferente, sacou? Não, não é diferente. É, a capa é azul em vez de ser vermelha. Essa é a diferença. Boom! BlazBlue. E tem menos personagens. Verdade, mas é pra PS3. E muito menos carismáticos. Ah, não interessa, cara. Primeiro Guilty Gear ainda é bom pra caralho. Mas a música é boa, entendeu? E essa música é muito legal. Melhor do que a do Guilty Gear. Ela tem alguma conexão afetiva com você, não? Né? Tem, cara, eu fui estuprado por um jogador de Jinxarag na internet, ele me oprimia e eu ficava ouvindo a música dele over over again, enquanto ele me destruía, sacou? Quando eu estuprava. Aí depois de um tempo, quando eu, tipo, tá ligado? Depois de você chega no ponto que você fala relaxa e goza e toma no cu e foda-se. Sei qual aí é. Eu pensei, pô, até que essa música é maneira, vendo o lado bom das coisas. O instinto relaxou. Aí você tem aquele reflexo condicionado, tipo, hamster, toca a música, você sente dor na bunda e tal. É tipo síndrome de Estocolmo, ele começou a se apaixonar pela parada. Ele sente prazer hoje em dia. Próximo! Vai lá, Ilapis. Por que eu? Porque é pra ir, eu escolhi. Vambora. Ah, eu quero ir depois. Vai outro aí. Caralho. Não, pera aí. É, sacanagem. Deixa o pior pro final, né? É, deixa o pior pro final. Eu escolhi aqui, tio. Quer ir depois? Se quiser depois eu passo. Você quer deixar eu falar? Quer deixar eu falar? Caralho. Quer deixar eu falar? Ele tá on fire hoje. She's on fire! On fire! 30 segundos de She's on Fire pra dançar nesse Disco Ninja. Vamos lá. Se você tá dirigindo agora, larga a mão do volante e começa a dançar, olha pro carro do lado e fala, qual foi? Vambora. Posso falar? Pode. Escolhi primeiro aqui, de última hora, troquei porque eu tinha colocado uma do Breath of Fire, mas eu lembrei que eu tinha colocado ela pra tocar numa leitura de e-mails aí, ó, alguns episódios atrás. Então, mudei, peguei um outro RPG da Square, RPG de 98, RPG de horror sobrevivente, desenvolvido lá pela Square americana, né? Depois lançado no Japão também, entrou ao mesmo tempo, sei lá como é que foi. 98, dois CDs, quando eu comprei japonês, fiquei muito puto. Aí fui no camelô e falei, ô, viado, troca essa porra pra mim, quero jogar em inglês, porque jogar japonês já chegou Metal Gear Solid. Parasite Eve, o jogo do poder das mitocôndrias, que tem a protagonista loura gostosinha lá, policial americana. É o chamado RPG cinematográfico da Square. É o RPG Resident Evil, moleque. É o RPG Resident Evil, exatamente. Que você começa lá no Carnegie, acho que é no Carnegie, Teatro Carnegie. E aí a cantora de ópera lá fica bolada, começa a mandar um timbre de voz louco lá, começa a explodir geral. E você vê nessa hora que sangue de mitocôndria tem poder. Tá muito bom. E é isso aí. O monstro DJ pode tocar essa merda aí. Monstro DJ. Thank you. dia vai ter que ter um disco ninja, vai ter que ter um monstro DJ, volume 1, só com funkão de games. Só com vamos fazer o troll do funk depois do disco ninja 3. Vai ser a próxima trilogia vai ser o troll do funk. DJ bolado. É. MC trolladão. Parasite Eve foi um jogo que eu joguei. Parasite Eve foi um jogo. Só que quando eu era moleque eu falava Parasite Eve, porque eu achava que eu tava unando no inglês. Chrono Trigger. Puta que pariu, Chrono Trigger. E era um jogo que eu joguei o original emprestado de um amigo meu, e por muito tempo ficou lá em casa. E eu achei o jogo muito maneiro, porque eu curtia bastante o gênero de RPG, e como o PlayStation teve 1 milhão de jogos de RPG, ele misturava um pouco com Resident Evil. Então ele tinha jogabilidade que me agradava melhor do que Resident Evil, com matemática de horror. Então eu achei muito bom. Eu achava também interessante porque se passava no mundo real, né? Ao contrário da grande maioria aí. O jogo se passa em Nova York, sou personagem é uma policial do NYPD. Gostosona. Tem trechos lá no Central Park, trechos lá naquele hospital. Que eu já não lembro mais qual é. O Carnegie, o teatro lá que existe de verdade. Também toda a questão da ciência por trás do roteiro do jogo, né? Essa coisa das mitocôndrias, que a gente acha que não, mas realmente nós temos umas formas de vida simbionte com a gente aqui, que são essas mitocôndrias, que o dia que elas quiserem se rebelar, cara, aí foda-se. É, o holocausto zumbi, foda-se 2012. As mitocôndrias é que vão tomar a conta. Moleque, mata até avassaladores. Mata até os avassaladores do funk. E aí tem o sistema de combate lá do Active Time, você poder ficar andando pela tela, e a Parasite Energy, isso é uma coisa que eu gostei muito. Fora o sistema de customização das armas, né? Que você customizava a arma até com asa de urubu. Uma coisa que não voltou, né? Foi um sistema que eu achei bem maneiro, mas eu não vi sendo utilizado em nenhum outro jogo. É, ficou no Parasite Eve mesmo, né? Eu acho que o ideal seria que o Final Fantasy agora estivesse se aproximando disso. Porque é um negócio bem moderno, mas... Não quiseram, não sei se não deu certo, não sei se quiseram guardar só pra caracterizar o Parasite Eve. Tá voltando aí esse ano, né? Vai ter o terceiro jogo da franquia pra PSP. Mas e o ciclo de Krabs? What? O ciclo de Krabs, o complexo de Golgi, todas essas coisas, os lisossomos, os ribossomos, isso aí, toda essa questão de citologia aí que a gente aprendeu no segundo grau em biologia, é nós que somos engenheiros e o Senhor da Eternidade que é designer, pega e joga no lixo, que não serve mais pra nada. Ah, demorou então. Liso todos somos. Cara. Todos somos. Andou descalço e coçou, a esquistossomose pegou, moleque. Clássico demais. Próximo. Vou eu. Boa, vai lá. A música que eu escolhi pro Round 1 do Disco Ninja foi uma música de um jogo que marcou muito a minha época de Super Nintendo. Aliás, eu escolhi pra esse Disco Ninja só a música SNES ou NES. Não tem nada muito além disso, não. E a gente já falou até bastante desse jogo no podcast do Beat'em Up, um dos meus Beat'em Up favoritos, se não o meu favorito. Eu lembro que o que eu achava mais foda nele eram os personagens e como era irado e como eu me achava malandro controlar um neném que pilotava um robô que podia pilotar outro robô, moleque. Os primórdios do Power Rangers ali já. E todo mundo só queria saber da múmia, que a múmia tinha um especial roubado, que saía girando. Ou então o ninja. Porque a múmia usava boneca. E tinha nome de mulher. E ninguém Isso. escolhia o personagem que dava nome pro jogo, que é Capitão Comando. Mas ele é escroto, to be honest. Não, ele é até maneiro. Eu acho ele bem escroto. Mas ele é o menos maneiro do jogo. É isso aí, eu escolhi o tema mais clássico desse jogo, que é o tema da primeira fase. Vamos lá, Disco Ninja, toca aí. A primeira fase de Captain Commando. Commando! We'll be right back. Mas aí, por que que você escolheu a música da primeira fase, cara? Porque você era noob e morria direto, jogava a primeira fase 10 milhões de vezes? Não, normalmente esses jogos, eles eram feitos pensando que toda vez que a pessoa fosse começar a jogar, ele ia passar pelaquela primeira fase de novo e ouvir a mesma música de novo. Então, se você pegar normalmente os Mega Man X, por exemplo, Mega Man X, a primeira fase do Mega Man, é toda cheia de efeitos especiais no Super Nintendo, tem explosão de prédio, coisa caindo, chão. Esses efeitos, esse capricho no visual da fase, não se permanece ao longo do jogo. Então... Não vejo assim não, cara. Acho que isso é muito mais um efeito psicológico do que outra coisa. Como aquilo fica mais na sua cabeça, porque é o que você mais jogou, acaba ficando dessa forma. É que nem um filme que você viu muito na infância, né? Por exemplo, a primeira fita VHS que eu comprei quando a gente comprou um videocassete aqui em casa foi a Pequena fita Sereia. Você faz a segunda. A primeira foi o Fatal Fury, o desenho do Fatal Fury. Então, se eu botar aquele filme pra ver hoje, eu sei as falas todas até hoje. Caraca. Eu acho ele melhor do que... Né? Chegou a sua hora de morrer, Jeff! Fatal Fury 2. Bateu no cara! Fatal Fury 2, que tem o Kim e a Mai. Mas a melhor frase do 1 é o Tung, quando tá morrendo, falando pro Terry. Terry, pessoas como Andy Gaze são guiadas por suas emoções. Você tem que aprender a sentir o Ki da Terra. Só assim poderá dominar o Hakyoku Seiken. Mestre Tung, não morra! Não morra! Morreu. E o Gaze usa um relógio, o Rolex, no final do filme. Hakyoku Seiken! Mestre Splinter. Eu? Vai lá? Tô indo, valeu. Abraço. Tchau, abraço. Demorou aí, pra caralho, falou, pra falou. Chegar. Demorou muito, vai. Então, round 1 não tem o Mestre Splinter. Round 2. Abstinência. Como deixar o melhor pro final, vou escolher também a melhor música pra não estragar o clima que se formou aqui. Eu vou começar então, vou mandar um shuffle na cabeça dos meus aliados aqui. Com a música do meio, uma música do. Pra poder barrar o Super Nintendo, vou lá pro Master System, vou voltar pra as eras douradas do videogame. Vou escolher uma música de um jogo que os personagens não nasceram no videogame, nasceram nos HQs. Mas esse jogo não era pra Turma da Mônica! Esse jogo era pra NES, não era não? Porra, eu joguei ele no Master System. Deve ter pros dois, provavelmente. Eu joguei ele no Master System com certeza. Mas era um jogo muito maneiro que você jogava com... Era a época que o desenho tava bombando também desse jogo. E era um jogo que você pegava lá os principais... A principal família de Patópolis e curtia altas aventuras em altos lugares do mundo. Tinha fase na pirâmide do Patópolis Egito. Patópolis denunciou, moleque. Só faltava falar que tem os irmãos metralha também. Ele tentou dar uma enganada aí falando que jogou pra Master System, né? O que ele não fez, porque não existe. Ele está enganado. É sério que a minha cabeça tá tão perturbada. Sua cabeça assim. Tá perturbada assim, desse nível. É, eu não devia ter bebido tanto. Cara, essa música é muito foda, é de uma fase avançada no jogo. Não é que nem a fase do... De noob do... Rico, que é a primeira fase. Malandrops, você, só porque eu falei isso contigo no... No Disco Ninja 2 do Sonic, né? Aham, beleza. Ué, a regra é clara, tu grifou, agora vai ser grifado, porra. Exatamente. Tá sendo grifado. Ha! É. Malandrops! Essa música... Ah, yeah, yeah! Antes de falar qualquer coisa, Disco Ninja, toca aí. Toca aí, o tema de DuckTales da televisão, que é muito irado. DuckTales! Agora toca a música de verdade que ele escolheu. Agora toca a zoada aí, escrota que escolheu, véi. essa música veio na cabeça. Na hora que eu fui pensar nas músicas do Disco Ninja 3, veio essa música na cabeça. Eu joguei esse jogo pra caralho. Pô, agora que o Ilapso acabou de abrir uma luz na minha vida, acabou sendo uma luz na minha vida e me lembrou que não era Master System, era pro NES. Te lembrou não, né? Te contou. Me contou, mas fiquei, cara. Ele tá escrevendo a história da sua vida agora aqui. Te informei. É, cara. Essa música é tão boa, mas tão boa, que se você for no YouTube, você vai ver de remix dela, e de gente tocando na guitarra, tocando um trombone, na gaita de fole, na punheta. O que ele toca. Todas as maneiras possíveis dessa música, cara. É muito boa. Siririca Hero, DuckTales. Caraca, hein? Cara, esse tem muito, muito potencial. Eu platinei esse jogo já. Caralho, sabe o maluco que toca guitarra e canta no Guitar Hero? Então. Ativamente, hein? É, eu sou o mestre do Siririca Hero. Mas enfim, apesar do Ilapso estragado aí com sua experiência sexual, a minha música é essa e... Ah, valeu, senhor Fadão. Você puxou aí, toca uma punheta e eu não posso falar depois do Siririca. Você tá bolado, punheta, você tá bolado. Punheta é maneiro, Siririca não pode, né? Você tá bolado. Ah, muito bom isso, cara. E aí, e próximo? Aí vem um furacão, sedução. Essa música só não é melhor. Sedução, tá bom. Eu não lembro. Não se esqueçam de votar aí no post quem foi o vencedor do Round 1. Tem isso agora? Vai ter, a gente não sabe ainda o que vai fazer com isso, mas no mínimo jogar na cara de quem perdeu a gente vai fazer. Aí se eu perder vai ser fixed, cara. Sério. Já tô, faço até uma vinheta assim. Cala a boca, você perdeu. Round 2. Vai lá, Mestre Splinter. Não, beleza, sou eu, cara. Depois que começo a falar, não tem como parar. É sinistro. Igual a mulher, né, cara? Filha da puta. Mas enfim, agora continuando minha tradição, começou com no último Disco Ninja, que eu escolhi a música que era a música de trabalho de Amanda Real, que não era música de trabalho só para jogos. Vou escolher uma música que não importa se você era fã da banda, não me importa se você já conhecia, não me importa. Aliás, não me importa nada. Simplesmente eu acho a música é do jogo. E se for muito gatinha, te importa? Não importa. Mas aí qualquer coisa, mestresplinter@batfrentesso.com e aí eu vou me importar de verdade. Mas enfim, minha segunda música é de um jogo de RPG que mistura RPG com óbvio que é. FPS. Óbvio que... alguém já sabe, essa dica já foi comentada em alguns jogos, em alguns podcasts aqui anteriores. Mass Effect, exatamente. Ué, não é? Mistura FPS com RPG, tá aí, nego. Não, se bem que Mass Effect é mais FPS. Não é FPS, FPS. Deram mole. Então falhou, miserável. Quando você abre o jogo, vai começar a jogar, ele tem uma entradinha que me surpreendeu, sinceramente. Faz muito tempo que eu não vejo um jogo que tem uma entrada tão catch como é esse jogo. E como todo mundo sabe, porque a gente manda as músicas um pro outro antes por e-mail, então não vou fazer mistério nem babaquice aqui com meus amigos podcast. Toca aí, Monstro Ninja. Toca aí, Ain't No Rest For The Wicked. Caraca. Do jogo Borderlands. A banda eu fico... vou falar porque eu não dou crédito pras bandas. Eu fico bolado com a pronúncia do inglês, cara. Sick. É muito sick, mano. É muito sick. Tipo, sério, às vezes eu fico com lágrimas nos olhos, assim. Me. She said, I never seen a man who looks so all alone, or could you use a little company? But if you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said, oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I could, oh no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Essa abertura é muito maneira e ela não tem, tipo, nada demais. Ela não tem alguma coisa, um CG sinistrão ou uma sacada épica, uma aventura. Ela é só muito bem bolada. Vai apresentando os personagens. A melhor parte pra mim é na hora que apresenta, vai apresentando, sei lá, João, o Sniper, Ciclano, o Soldier e Zé Mané como ele mesmo. E é o gigantão que é o Berserker. as boas aberturas de jogos de videogame são as mais simples, cara. Não é à toa que até hoje a melhor abertura de jogo de videogame de todos Final os tempos é do Street Fighter 2. Não, é do Final Fantasy 5. Não, fica, é o Street Fighter 2, que tem o louro... na tela, cara, e aí passa um chocobo, o cara se montado num chocobo, assim, pela letra. Tem um louro e um negro na frente de um prédio, eles vão brigar, tem um monte de gente olhando, aí o louro dá um soco no negro, mostrando sua rara condição de ariano superior contra o negro, que é inferiorizado, e aí vai subindo o prédio, construído por negros escravos, tá, em Tóquio, e mostra um topo, Street Fighter 2, The Road Warrior. É o maior prédio do mundo. O maior prédio do mundo, é o Nakatomi Plaza aquilo. Mas a melhor entrada de videogame, nem de Street Fighter, é a melhor do 2, cara. A melhor é o Super Street Fighter 2 com o Hadouken irado, fodão. Exatamente. Muito mais foda, pode falar. Não, a melhor abertura de Street Fighter é a do Street Fighter 4, com aquela musiquinha maneira. I can feel it, no, for me, I got it all around me. Pode crer, cara, ninguém escolheu essa música ainda, cara. Porra. Daí, pô, a gente no próximo a gente faz um especial com ela. Ela é em inglês, ela é em japonês. Só ela, E ela é em português também. É, vai brincando, daqui a pouco vamos pedir pra gente fazer o que é essa música. Ilapso, é você, eu escolho você, Ilapsumon. Foda-se. Próximo jogo, eu falo foda-se quando eu. É o Pokémon foda-se. O próximo jogo aqui é do mesmo ano do anterior, 98 também, mesmo produtor, Squaresoft, mesmo gênero, RPG, mesma plataforma, PlayStation. Então, já dá pra saber qual é, óbvio, só pode ser o Brave Fencer Musashi, que é um jogo de RPG não, aventura. Não, você não falou certo, Brave Fencer Musashi! Joguinho extremamente divertido da Square de aventura RPG, você joga com o Musashi, molequinho de cabelo azul, cabelo maior que o resto do corpo, todo deformado, bracinho fininho, que usa lá as espadas maneiras lá, a Lumina e a outra, que eu esqueci o nome, que é Mugen, sei lá. Não, Fusion. Fusion e Lumina. Fusion, isso mesmo. Fusion e Lumina, que é um beat'em up RPG, anda, bate, evolui as espadas. Ganha XP, quando bate, XP, pula dano, blá, blá, etc, etc. Tem MP, tem HP. Cara, jogo muito bom. Tava jogando aqui um dia desses no emulador, com o meu CD original. Então, o Droll Funkeiro, toca a música do Musashi. Achei. Eu tenho o Musashi original, só não sei onde tá. Fundo preto, na época que o CD do PlayStation era fundo preto, igual ao original. Fundo preto. E ainda tinha lenda assim que se você usasse um CD normal no PlayStation, a luz ia refletir, ia destruir a lente do PS1. Mas destruía. Sempre. Não, mas destruía. Com o tempo ele gastava a lente mais rápido. CD pirata era assim. Se é assim, você não podia botar CD de música lá. Botou CD de música. CD de música é outro tipo de leitura, cara. Mas é a mesma desculpa, porque ia bater a luz e ia dar um ciclope na mas lente. Aí, mas aí não é nem a questão de ser o CD branco, é a questão de ser CD pirata. Se tu nunca jogou Musashi, se tu é igual o Senhor Eternidade ou o Mestre Splinter, vocês são feios, não sabem as regras, tô falando, deviam jogar. Muito bom. Um dos muitos RPGs opcionais de PlayStation que são muito bons. É, tem tanto RPG pra PlayStation também, né, que... Ninguém jogou todos, né? Quem? Eu duvido achar uma pessoa aí que tenha jogado, tenha terminado todos desse conjunto de jogos. Legend of Dragoon, Saga Frontier, Musashi, Alundra, Grandia e Wild Arms 3. Lunar Story. Vai lá, Senhor Eternidade. Então, essa próxima música que eu escolhi, não preciso nem falar que é de RPG, porque ou ia ser de RPG ou ia ser de luta, e como o último foi de luta, então obviamente ia ser RPG. Ou um jogo de luta RPG, tipo Street Fighter Alpha 3 pra PlayStation, que você passa de nível. Exatamente. Pra ganhar o Guile. Dragon Ball Legends pra PlayStation. Tá forçando a barra com Street Fighter Alpha 3, mas beleza. É um jogo de RPG bem padrão, daqueles que você é um caçador de monstros e tem monstro na vila, e de repente começa a aparecer mais monstros na vila. Ah, por que será que tá aparecendo monstro na vila? Aí, pô, óbvio que é por causa dos sinistros! Sinistros! Que eles estão se levantando! Sinistros chegaram no mundo e estão sumando mais monstros! Eles se levantaram. Exato. Aí, pô, aparece a merda de uma mulherzinha, de uma garotinha, que é a chave pra salvar o mundo dos sinistros! Sinistros! Eu dou o troféu Baixo Frente Soco pra esse jogo como o melhor nome de jogo de todos os tempos. Sinistros! E tem a melhor magia de todos os jogos de RPG até hoje, cara, que é Flash. Quando você mandava Flash, o monstro ficava dando flip no sprite do monstro, quase girando ele, a tela brilhando, branco e normal, assim, todo lado. Flash! E tocava a musiquinha do Flash Gordon do Queen na sua cabeça. Toca aí então Disco Ninja Nigger. Caralho. Sem preconceito, sem preconceito. Disco Nigger. Não, mas o Senhor Eternidade pode falar nigger porque ele é negro, então ele pode usar o termo. Sim, claro, óbvio. Eu sou tipo o Tulsa Doom do Conan. Caralho, foda. Ó, mandou bem, Tulsa Doom. Ai, foda. Qual o nome da música? É, porra, qual é o nome da música? Sei lá qual é o nome da música, mas o nome da música, cara, é a música dos sinistros! Sinistros! É a música que toca nas lutas do Boys. Quando você enfrenta Boys, aí toca a música. O Boys. Mas na minha opinião é a melhor música de Boys, assim, do universo. Qual o nome do jogo? Ah, é assim, é Lufia 2, Ascensão dos Sinistros. Sinistros. Rise of the Sinistros. Mas eu prefiro essa música até do que a do Final Fantasy, cara. Mas até porque a do Final Fantasy é muito manjada também. A do Final Fantasy. Do Final Fantasy 7, desculpa. Mas... Final Fantasy é um só, cara. Só é dividido em vários jogos, mas é um só. Exatamente. O Cid é o protagonista, né, cara? Com certeza. Sim, vai de Pixel. Não, mas o engraçado é que o Lufia 2, ele é tipo, apesar de ser Lufia 2, ele é prequel do Lufia 1. Só que é tipo, timeline, é, Fortaleza do Dulce Doom. Puta, eu sou do Tulsa Doom. Cara, mas pra ser sincero, eu não me lembro muito desse jogo, não. Eu lembro que você jogava... Eu lembro que você jogava com um cara chamado Maxim. E, pô, e aí você matava... Eu lembro que começava e você matava Geleia, tá ligado? Eu também não lembro de nada do jogo. Eu lembro que você era pequenininho, aí quando começava a luta, apareciam os inimigos que eram gigantes, moleque. Sim, ah, mas isso é clássico qualquer jogo. Mas a graça é essa. Mas eles eram muito gigantes, moleque. É muito tipo, gigantes. É tipo você, um Power Ranger, lutando contra o Megazord, entendeu? Ah, mas a música é muito boa, devo concordar. É boa. Eu sei, cara, eu vou ganhar o campeonato. Eu vou ganhar o campeonato, for sure. For sure. O campeonato, né, cara? Vambora. A música que eu escolhi pro round 2 foi... Tem que entrar no padrão. Ou é jogo de luta, ou é jogo de RPG, ou é Mega Man. Então eu escolhi de Mega Man. Fui nos confins, peguei o melhor tema de Mega Man, que é, na minha opinião. Da série clássica Mega Man, com certeza, é o melhor. Compete só com as outras músicas da série Mega Man X, que tem músicas muito boas. Mas essa música foi de uma época em que Mega Man começou meio mal. Mas aí veio o segundo jogo da série e falou, meu irmão, tá sendo! E fizeram um dos melhores jogos de Mega Man de todos os tempos. Um jogo muito foda que aconteceu naquele ano. E realmente teve um dos temas que entrou pra história. Quando você joga um jogo difícil pra cacete e derrotou todos os robôs do Willy, você vai pro castelo do Willy e começa a tocar essa música que o Disco Ninja vai tocar aí. Toca aí pra gente. Sei lá. Toca Disco Ninja, DJ. Avassalador Disco, man. cara, eu acho que a única parada que salvava o Mega Man de não ser um jogo impossível, Mega Man 2, principalmente, era porque tinha continue infinito, né, cara? Não, mas continue infinito foi porque eles sabiam que era doente, né, cara? Mas hoje já tem continue infinito. Que eu sei que eu ouvi muito essa música na minha vida, cara. Muito. Eu ouvi mais do que essa do Monstro de Barro que tem um pouco antes. Essa música, ela é bem no ritmo da fase mesmo, a fase é bem intensa, a música empolga, você vê que tá chegando no final do jogo, você vai junto assim, tipo, caraca, agora eu vou finalmente zerar essa porra. Não, tu morre pra cacete. Coração começa a bater mais forte, sacou? Quase matando o Dr. William, caralho. E é da primeira parte da fase do Dr. Willy. Sério, sensacional. Agora eu quero saber pra autoria de vocês DuckTales o quê? É luta, é o RPG ou Mega Man? É Mega Man, com certeza. É tão opcional que não é luta nem RPG nem Mega Man, cara. Nossa senhora. Round 3. Já acabou o 2? Já, né? Pô, vai ser rápido hoje, então. Tem que ser. Tá certo. Vai ser um mini episódio. Próximo disco Ninja, bora nem gravar. Ele só bota um monte de música e foda-se. É rádio. Esquema de rádio. A música que eu escolhi pro Round 3 é a minha música preferida dos jogos mais fodas de todos os tempos. A gente fez recentemente um podcast sobre esse jogo e a trilha sonora dele é quase toda perfeita. E esse jogo tem sempre música no Disco Ninja. As três versões do Disco Ninja tiveram músicas desse jogo épico que nós comentamos recentemente no nosso maior podcast de todos os tempos. Tá bom. Disco Ninja, toca o Chrono Trigger aí, vai. Qual é o tema? Toca o Chrono Trigger. Então não sabe. Isso, só vai pintar. Ai, só não é o tema. Toca o Chrono Trigger aí. Toca o Chrono Trigger. Repetir jogo é estratégia baixa pra poder ganhar o Round 3. É, eu acho que foi cara de pau. A música do Chrono Trigger é muito cara de pau. Não, mas eu acho que não dá pra ganhar porque essa música é muito triste. Ela é um dos temas mais tristes que eu vi nos jogos, assim, em geral. Porque ela não é simplesmente uma música pesada. Ela é uma música docemente pesada. Você sente, tipo... Docemente. Significa. Que coragem do cara. Significa. Não, significa. É sério. Essa música toca, por exemplo, quando conta a história do Frog, quando o robô descobre qual o propósito de ter sido construído. Você mata o Magus e não resolve descobrir quais eram os reais propósitos dele. Aí quando você pega o necklace... Amuleto, isso! O pendante! Eu tava tentando não falar pendante. Quando você pega o amuleto da Shala no chão, você não sabe qual é e começa a tocar essa música. E você não entende por quê. Mas se você souber o motivo, você vê como essa música é triste. Viado, para de dar spoiler do jogo, porra. A gente já deu spoiler pra caralho. Foda-se, cara, mas tem gente que não quis ouvir. Cara, qual é a regra dos 5 anos? Não interessa, cara. Para de dar spoiler do jogo. A regra é 5 anos e a regra é clara. Não dá spoiler do jogo, cara. Se tem mais de 5 anos, não é spoiler. Acabou de sair pra DS, então não tem 5 anos ainda. Então fudeu, porra. Um monte de jogo tá saindo. Então, pronto. Não dá spoiler. Não, faz isso não. Isso não é spoiler, tô falando. Faz isso não. Tá bom, vai nessa. Então. Tu é feio e não sabe as regras. Tá bom, vai, fala. Até esqueci o que eu ia falar. Tá de mau humor hoje, Lápis. Não, cara. Eu só quero que você não dê spoiler do jogo. Claramente, alguém comeu e Lápis comeu mal. Alguém comeu meu traquinas. É assim que ele chama. É. É porque é escurinho. É escurinho e tem recheio de morango. Nossa senhora. Tô imaginando, né, safado? Claro. Não posso falar agora, cara. Tô muito triste com essa música. essa música é depressiva mesmo. Mas então, a música que eu escolhi pro round 3, que é... Bom, vamos dizer, não é nem... Tá, não é... Teoricamente, não é jogo de luta nem RPG. Mas como a maioria de vocês conhece pelo jogo de luta, vamos considerar que é, um jogo... que é pro jogo de luta. Eu poderia ser babaca, e colocar a versão de... do jogo de luta, mas não mas você sou é babaca. Você é babaca. Mas sou, mas não tanto assim. Mas o jogo é de corrida, do clássico do Super Nintendo. Só que, pô, eu admito que eu não sou tão true e eu conheci primeiro o remake que fizeram pro... Um remake não, meio que continuação que fizeram pro 64. Que é um jogo que tem o Capitão Falcon, que é o cara que corre rápido pra caralho, que ele tem um carro. Óbvio. Por isso não. Que ele é o mais rápido do Smash Brothers. E agora que eu me liguei, cara, num franquia do F-Zero, acho que é o único que só colocaram um personagem nos Smash Brothers, né, cara? Você queria colocar quem? Pô, sei lá, o Black Bull que seja. Não é como se o Capitão Falcon fosse foda e mundialmente reconhecido. Tem o vilão gordão do carro rosa, tem o doutor maluco do carro amarelo e o alienígena verde do carro verde. São os únicos quatro que são do F-Zero Super Nintendo. Tem o Black Bull, que eu escolhi direto, que era o cara que tinha um carro preto e vermelho boladão do inferno. Aí já é no F-Zero do NTC4. É, eu acho que é, mas foda-se. Ele é irado. Invoca. Então, toca aí o Ninja DJ, o Grande Azul. Eu acho essa música a melhor música de F-Zero. É a melhor... Digo mais, vou muito mais longe. É a melhor música de jogo de corrida. Será? Vai não, melhor do que as músicas de Tony Hawk. Será? Tony Hawk é corrida, né? Tony Hawk é corrida. Corrida de pontos. Corrida de pontos, nossa senhora. Então Street Fighter é corrida de porrada. Claro, pô. É. Obviamente. Não, cara, não sei se é o melhor jogo de corrida não, mas... Acho que é o único jogo de corrida que a gente colocou... Único música de jogo de corrida que a gente colocou até agora no podcast, então... Por enquanto é a melhor. E a fase que, tá, que tem essa, no Smash Brothers, a fase que, tem, que toca essa música é muito escrota, que fica pulando um monte de carro. Todas as fases de F-Zero são uma merda de jogar. Todas as fases são muito ruins. A fase te mata o tempo todo, né? Nem o play. Não, tipo, vou admitir que a ideia é maneira, tá ligado? O design da fase, de pô, pular um monte de carro, você ficar pulando por cima dos carros, e plataformas e tudo mais. É maneiro, mas na hora da que você cai na porrada é uma merda, você não consegue cair na porrada direito, você só se fode. Quando você tá no X1, você tá quase ganhando e o cenário te mata, é meio frustrante, né? É meio escroto. Dá vontade de chorar. Vai lá. Mas então, ganhei o round 1, round 2 e round 3. Falou. É isso aí, boa. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, abraço. Serenidade. Vai com Deus. Quem vai querer fazer, o Elapse ou o Mesh Splinter? Por que não você? Você já fez só por causa disso? Eu já fiz o primeiro, cara. Só por causa disso? Você acha que é bom demais? Você quer que eu fale de novo? Então vamos lá. Eu escolhi uma música do jogo que a gente fez um podcast há pouco tempo, que foi o maior podcast de todos. Posso falar agora e a gente ficar de brincadeira aí, de sacanagem? Francisco, the brincadeira! Mas então, vou falar então, já pra ganhar logo isso. E Lápis não tem nem que falar a música dele. Mas pra agradar o nosso público fiel, a família Kong, que sempre comenta aí no nosso podcast, resolvi respeitar. Caralho, o macaco. Que apelania! Tá apelando pro público do podcast. Tá assim. Apelando, tá dizendo nomes. É tipo, sabor assim, nem... homem macaco muito. Que não tem alma e nem coração, velho. Ele mata, moleque. Disco Ninja, mostra pro pessoal o que é o cara, parceiro. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. Ele O melhor é que nesse vídeo do YouTube, cara, tem lá escrito 14 pessoas não conseguiram escapar do homem macaco. 14 pessoas não têm alma nem coração. Mas a minha música não é do macaco, não. Embora se fosse, eu tinha ganhado. Eu tinha ganhado quase 3 rounds. Se fosse, tinha ganhado, com certeza. Se fosse, eu teria votado em você, cara. Eu também teria votado. Mas a música... Ainda tá em tempo de mudar, hein, cara. Eu sei que eu vou logar meu smooth ping e vou ficar mudando meu ping, meu IP toda hora pra eu poder votar várias vezes em mim mesmo. Mas então, K-Roll Returns. Go, go, go, Disco Ninja. Mas aí, essa música é muito foda, hein? Essa música... É um jogo que eu joguei, que foi meu segundo jogo de Super Nintendo. O melhor jogo da série, na minha opinião. Vocês estão apelando, vocês estão todos escolhendo os melhores jogos da série. E ainda reclamam que eu escolhi música de Chrono Trigger. É. Não, eu prefiro 3. Eu prefiro 3. Você escolheu o melhor jogo da série também. Ué, podia ser Chrono Cross, ué. É, né? Ué. Pois é. Podia ser aquela outra merda lá que eu esqueci o nome. Mas as músicas de Chrono Cross são muito boas. Mas enfim, o Didi, essa música, além, fora a música escolhida no Disco Ninja 1, que também veio no CD, essa fita eu tinha original e ela vinha com um CDzinho também, muito esperto, com todas as músicas, era muito foda. E essa música passa a ideia muito maneira do pirata, do que realmente é o boss, que eu nem acho tão maneiro assim. Ele foi o único jogo da série que ousou não deixar o personagem gigantão, porque no Donkey Kong 1 tem o Donkey Kong, que é o grandão, e no Donkey Kong 3 tem o bebê Gigantor. Moleque, o 3 é muito mais irado que tem o bebê gigante, moleque. O bebê gigante é muito irado. Como é o nome dele? Tipo Kid Kong, alguma coisa assim. É alguma coisa assim. É alguma coisa Kid. Kong. É Kid. É só Kid? Pô, ele é muito irado, cara. Muito irado? Muito foda. Maneiro. É o melhor personagem de todos. Aí, bora contar quantas vezes alguém fala foda nesse podcast? Putz. Aí, tá aí. Alguém puxa um desafio. Eu já fiz um desafio. Quem vai fazer? Pode crer, desafio. Se bem que o último que ganhou o desafio nem participou do podcast ainda, né? É, tem que esperar. Mas vai participar. Vai ser. Promessas vazias. Tá na fila. Mas o próximo desafio aí é contar quantos foda a gente fala em todos os podcasts. Até agora. Quantas vezes a gente falou foda no episódio do Chrono Trigger só. Pronto. Isso não é muito hard. É isso. Mas quem puxou o desafio, afinal? Tem que ter personalidade, cara. É desafio o quê? Desafio sobre a eternidade? É o desafio foda. É o desafio foda. Porra, é o... Desafio foda. Então tá sendo, tá valendo. Tá, o que que vale o desafio foda? Vale a participação grátis no podcast. Sabe o que que vale também? Essa música tem 42 segundos que o Mestre Splinter mandou. E eu tenho que fazer um loop pra ela durar enquanto a gente estiver falando aqui, entendeu? Cara, se isso tem é 52 foda. Segundos, eu já até sei qual é. E ele pegou desse Best VGM de novo. Caralho. Ele é cara de pau, né, no Best VGM, né, cara? Eu joguei cara, esse jogo, cara, pra caralho. Aí, não tem problema, vocês falam. Isso é Super Nintendo. Não me venha com churumé. Tá bom. Não, esse aí claramente é do Mega Drive. É. Eu porque eu joguei Donkey Kong no Mega Drive, inclusive eu fiz 108%. Eu joguei o remake no Wii, é muito mais legal. Agora que acabou a competição boba dos três aí, vamos dar procedimento. O terceiro jogo aqui que eu peguei é outro jogo de 98, um grande ano pra música, né? Racionais MCs ganhou o Top 20 Brasil da MTV do ano com o Diário de um Detento. Eu acho que o Backstreet Boys com As Long As You Love Me ficou lá nas primeiras posições. Eu acho que nesse mesmo ano tinha o Hanson do Bop, Brubabatiu, Badiu, Babadum, Paralamas do Sucesso, Ela Disse Adeus. Eu acho que aquela música 1999 do Capital Inicial estava sendo lançada em 98. Então temos aí um grande ano, né? Ele tá apresentando o Disque MTV, é isso mesmo? Tô. Meu nome é Sabrina. Como é que é o nome dela? Sabrina o quê? Sei lá. Eu sou a Sabrina da MTV, que eu. Eu sou Sabrina Parlatore. Caraca! Esse é o Disque MTV. Filha da puta, cara. Esse é o Disque MTV. Na época em que ele realmente valia alguma coisa, que a pessoa tinha que ligar pra votar no clipe. Tinha que ligar pra um número que era tipo 0900. É, então o pessoal que curtia Racionais MCs e as garotas fãs de Backstreet Boys, esses eram fãs mesmo, porque eles faziam as músicas ficar em primeiro lugar. E ó, parabéns pro pessoal que foi Racionais, hein? Enfim, foda-se, o jogo aqui da Konami é jogo de RPG também, de novo. Triple RPG. Jogo da Konami, 108 personagens, Suikoden, né? Que... Puta, muito ruim, vou embora. Tá, então. Valeu. Jogo lançado em 98 no Japão, chegou nos Estados Unidos em 99, o Suikoden 2, no caso. E aí, de certa forma, a continuação da trama do primeiro jogo, porque os mercenários lá, o Victor e o Flick, continuam na história. Cara, você não quer... Fica quieto aí, bota mudo nessa porra aí. Ei? Mercedes. Tá falando comigo? Tô falando com você. Are you talking to me? Must be talking to me, because I'm the only one here. Então, nesse segundo jogo, você interpreta lá o protagonista sem nome, né? De novo. É uma merda quando o jogo não tem nome do protagonista. Depois ficou Ryo, o nome dele, na novelinha. E aí tem lá o amiguinho dele, o Joy Atreides, que é da família Atreides, lá daquele livro Duna. A Nanami. Joy, Joy, no boy. Vem brincar comigo. E mais 105 personagens que você encontra pelo caminho. E você vai criando lá a sua fortaleza, que é, de longe, a maior atração do jogo, né? Junto com as batalhas de exércitos, que você começa lá com um casarãozinho vagabundo lá da resistência, e quando você vê, você tem um castelo de 5 andares. Então, o funkeiro troll, mostra teu amor pra essa rapaziada aí e toca o tema da abertura do Suikoden 2. Ah, morre, diabo! Caminho das Índias épico. Então, Suikoden é uma série de jogos aí que você se entope de personagem. Cada personagem tem uma profundidade de um pires, praticamente. Mas... Do jeito que eu gosto. É, nem todos os atrativos de um jogo tem que ter um personagem extremamente bem desenvolvido, né? Você tem 6, 7 personagens que são bem desenvolvidos e os outros são rasos, são personagens rasos. É, mas é... Vale mais a pena. O que vale a pena? Ter 3 mulheres bem desenvolvidas ou 108, mais ou menos? Cara, é difícil. Difícil a resposta. Ah, mas é muito bem desenvolvida? É. Pode ter comparação, assim, entre mais ou menos e a desenvolvida. É. Se for muito bem desenvolvida contra 108 via shows, aí é foda, né, meu irmão? Não, aí não tem nem... Aí é foda. Isso tudo depende das fases da sua vida. Tem fase na sua vida em que você tá micareteiro, chicleteiro eu, chicleteira ela, como você tem 16, 17 anos. Então, você tá muito mais preocupado com quantidade, às vezes, porque você quer fazer número pra se gabar com seus amigos. Às vezes. Dependendo da personalidade da pessoa, não. O cara se acerta com uma, entendeu? Então, são as fases da sua vida. A grande verdade é que cada um de nós joga o RPG da sua própria vida. Então, por mais que você conheça a gente pra caralho, você não vai conhecer todo mundo tão bem quanto você gostaria. Ou você vai conhecer alguns melhor do que outros. Eu conheço o Mestre Splinter há 7 anos e o Ninja Inimigo há 6. Eu sei a data de aniversário deles, o time que eles torcem, mas eu não sei o nome do pai e da mãe deles, por exemplo. O do meu não é difícil, não. É, o nome do seu pai eu sei. Mas o nome... entendeu? Seu nome e o sobrenome do seu pai. É cheat, hein? Mas aí, sabe o nome mas inteiro do meu pai. É porque eu tenho uma dedução lógica, eu tenho um poder de dedução lógica foda. Foda, hein? Se o cara é Júnior, então eu acho que o nome é igual. É, o nome deve ser igual. Então, é isso aí, né? Então você tem 6, 7 personagens que são bem trabalhados lá, os 3 protagonistas, o Victor, o Flick, o cachorrinho que eu esqueci o nome agora. E tem outros que não são, né? Tem o Pegasus, não é porra nenhuma bem trabalhado. Sei. Personagens que não sei. Todos os Pegasus são porra nenhuma bem trabalhados. Eu tava vendo a abertura desse jogo hoje mais cedo e eu notei que eu sei o nome da maioria dos personagens que apareceu na abertura aí. Então um jogo que é bastante marcante lá com suas batalhas de exércitos, etc. E os duelos e tudo mais. Um grande vilão, um grande jogo, uma grande história. Sua Eternidade é um babaca. Então é isso aí. Suikoden 2 pra fechar esse Disco Ninja volume 3. Breve Troll Funkeiro. Próxima série de músicas do Baixo Pensou. Troll Funkeiro. É. Música. isso aí, valeu, boa noite, todo mundo. Mais um Disco Ninja, enfia no cu e é isso aí. E roda. É isso aí, estamos chegando mais uma vez no final do podcast Eu Gosto de Jogos. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam dançando no carro, olhando com cara de foda-se pros caras dos carros do lado, ou mesmo no trabalho. E cuidado com o macaco. Cuidado. Cuidado com o homem macaco. Quando você menos espera, ele pode estar atrás de você. E ele não precisa estar muito. Ele não precisa estar muito perto de você pra te atingir. Com certeza. Agora, como sempre digo, não se esqueçam de enviar seus comentários, sugestões, críticas e porradarias pra eu gosto de jogos da baixofrenseu.com. Não esqueçam fala devagar, fala devagar, tem que ficar bem claro. Eu gosto de jogos. Arroba baixofrenseu.com. Eu gosto de jogos. arroba baixofrentesoco.com. Nós tentamos fazer aqui uma campanha pra ter sucesso onde o José Serra falhou duas vezes. Quero que cada um de vocês que nos ouve convença um amigo seu a também ouvir o Eu Gosto de Jogos, porque juntos nós podemos virar esse segundo turno. Onde o José Serra falhou em 2002 e em 2010, nós vamos conseguir. Faça como o Ovini Lima lá no Twitter, apresente pros seus amiguinhos. Faça como, sei lá, o Fritz, a Lilith, apresente pros seus amiguinhos. Faça uma pessoa um pouco menos triste, feliz. Traga mais amigos para o Twitter e façam seguir o Baixo Frente Soco e que nossas palavras alcancem o infinito! Infinito! Não, é porque eu tô com um esquema de pirâmide aí que eu tô arrumando, eu tô precisando de gente pra ficar abaixo de mim. E, diferente do que eu passei na semana dessa vez, visitem o site para votar em quem é o campeão Master Ninja Ultra DJ! E é isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem, senhores. Um beijo no coração, que façamos um mundo melhor uma semana de cada vez. Continue ajudando o pessoal lá da região serrana, porque a chuva passou, mas a tragédia ficou. Então, doação de sangue, mantimentos. É isso aí. Isso tá valendo. Valeu, até semana que vem. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire? Your one desire. Yes, I know it's too late, but I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see that we're falling apart from the way that it used to be. Yeah, no matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, the one desire. You are and don't wanna hear you say nothing but a heartache. Yeah. Ain't nothing but a mistake. Wanna hear you say. I never wanna hear you say. Alright. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say. Cause I want jogos, diversão.